Pode jogar bolinha, quem te falou que você não pode rodar peão? Quem te falou que você não pode empinar um pipa? Quem te falou? Muita proibição e pouca informação de pais que só sabem dizer não. Até os 14 ele foi por obrigação, agora desperdiça seu talento no mundão. Então volta. Então volta. Eu voltei. Agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Leva a mulher e as crianças. Seu coração já não tem mais espaço. Volta correndo pra casa pra assistir o Fantástico. Lembra do passado, todos orando abraçados. As orações pra cobrir o aluguel atrasado. Hoje com carro zero e um AP quitado. Deus precisando de você e você acomodado. Ele te chama sem te ameaçar. Não dá mais tempo pra nada, você precisa voltar. Então volta. Então volta. Então volta. Amor, muita exclusão, resultado de mais um jovem desandado no mundão. Quem te espirrou do corpo não deve ter compromisso. O dono da igreja não é o pastor, é Cristo. 3 da tarde, círculo de oração. Lá está a irmã Maria com o joelho no chão, clamando por seu filho que virou ladrão. Quando criança na igreja foi apresentado, hoje é fácil de encontrá-lo em qualquer quebrada. E aí, sua mãe desistiu? De nada, ora toda madrugada então. Volta. Então volta. Volta. Então volta. Eu voltei. Agora pra ficar. Seus pais, uma infância diferente dos demais. Uma vontade de assistir desenho na TV. Pulava o muro e assistir na casa do nenê. Conhecendo somente a repressão, culpa da falta de amor, carinho e informação. Volte pra Cristo, volte pra onde você foi chamado com a direção do Espírito, você não fica jogado. Então volta. Então volta. Eu voltei agora pra ficar.